quiser jogar, vamos lá, socialistar. Dinastia é nós que tá, você vai ouvir falar do Lil, do Fal, do VDA, do RL, o TH, VT também pode soltar. A fumaça para o céu, então aperta esse papel. Tô no corre desse, sou um rei, pra fazer uma grana vem. Se você quiser também, eu te mostro o que eu sei. Se ela gosta de mexer na pista, toca o som da dinastia, chama suas amigas. Levanta a mão pro alto, só quem dá uma bola. E mostra pras meninas como que se joga. O quê? A fumaça para o céu. O quê? Tô fazendo meu papel. Fazer o que eu faço não é fácil se não for um profissional. Perder seu tempo tentando o que pra mim é tão natural. E por onde eu passo eu me instalo algo que é fora do normal. Trago um respeito das ruas e talento incondicional. Grana, grana, quero mais, se o corre é eficaz. No bolso não cabe mais, gastarei com o que traz. Prazer em níveis acima, na escala da putaria. Fumaça que vem na brisa, gostosa me acaricia. Porque eu represento o que de melhor tem. Atualmente não tem pra ninguém. Yeah, se quiser me encontrar, estou na ilha Baixada Santista, derrubando as peças eu vou. Levanta a mão pro alto, só quem dá uma bola. E mostra pras meninas como que se joga. A fumaça para o céu. Tô fazendo meu papel. A fumaça para o céu. Tô fazendo meu papel. Nosso som aprecia a raridade de um jogador bom. Din din dom, o verde é bom. Din din também pros meus irmãos. As gata, curte o nosso som sim. Curte o nosso estilo sim. Curte o nosso estilo blim blim pra mim. Vou levando na moral, vou fumando esse bagulho no sol de 40 graus. Essa parada meu irmão já confirmou. Lembra desse som que vai rolar nos dias de calor. Negou! Pra cê ver baixada é foda, produto de alta qualidade rola até as horas. Levanta a mão pro alto, só quem dá uma.